Pau do Arrocha. Te amo, mas não quero nem te ouvir e nem te olhar. Por isso, Deus me livre, eu tenho medo de voltar. Me fez sofrer demais, mas te olhando eu fico bobo. Por isso Deus me livre de encarar você de novo. Quem sabe só da voz, canta aí, canta aí. Te amo, mas viva fugir desse amor. Quem sabe solta a voz, canta aí. Te amo.